Challenge a Oscar, me escuta? Challenge a Oscar, me escuta? Romeu Delta, da presente tem condições de ingressar, reportar se tiver algum tráfego à sua frente após EBTA? Afirmativo, vou olhar e informo em 30 segundos. Ciente. Papá tá livre, já. Gente, reporta a solo controlada no IBTA. Reporta a solo controlada. E pronto, chama 6201. Chalé 6201, autorizado a decolagem em pista 0, vento 150 graus, 079. Eu vi a colagem chamando 6201. O meu Delta frequência livre estacional, mano. Solo Salvador, boa noite, eu chamei 6259. M259, informação em curso de uniforme, pronto, copo. Pronto, copo, 6259. Chanel 6259, autorizado aeroporto de Guarulhos, via radar plano de voo, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, subida da AEL, Leda Motiva. Transponder 5516, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita, saída da AEL, Leda Motiva. Transponder 5516, controle 208, Oceania 6259. Oceania 6259, protegimento correto, chama para feedback e funcionamento. Chama na água, obrigado. Chané 6201, decolado ao 07, chame controle em 120, decimal 80. 2080. Controle Salva Norte, muito boa noite, Chané 6201, decolou. Chané 6201, contato radar na decolagem, suba via saída da AEL para o nível 360. Via da AEL para 360, Chané 6201. Calma, viu, você que está vendo aí com a sexy? Calder 077, approve taxi to holding point runway 10 via April 1 and taxiway India. Approach the holding point, call tower 118-195, QNH 1019. QNH 1019, April 1 and India to holding point runway 10, approaching holding point at tower 118-195. Calder 077, obrigado, boa noite. 712, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus, 089. Autorizado decolagem para o azul 2712. Boa noite, eu vou 645. Boa noite, Afirmativo, informação que o Sony Farm, abaixo a corda. Challenger Rocha confirmando, solicita apoio para passageiros, viatura. Aguarde, o Challenger Rocha. Papa Charlie de Oscar, a infraero autorizou parte 4. Para o táxi, chame a torre, 198.95. Para o táxi, 3897 com 214 a voz, 3:25, alterna Galhão. 3897, mantenha a posição, guardando para o táxi. Volo 645, pronto para cópia? Cópia 645. Volo 645 autorizado, aeroporto de Vitória, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, curva à direita. Subida da El, Leda. Após Leda, voa Porto Seguro para interceptar a rota, 2044. Transponder 5523, controle 120.8. Vitória, Romeu 3, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Renan, Segue o Bonder até 1-0, lá de 295, 19 agora, 18 Condor 077 Heavy approaching the holding point. Condor 077, line up and wait runway 10. Lining up and wait runway 10, Condor 077. Clear, pushback and start up, call right for taxi. Vehicle push and start, call it back. 7 Oscar, para o 4-4. Thanks, Papa, one of them, 8 Oscar, Papa. Condor 077, clear takeoff, runway 10, wind 160 degrees, 10, correction, 08 knots. Condor 077, cleared for takeoff, runway 10. Torre Salvador, boa noite, na 3297, com espera da 10 pronto. 3897, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhe e manter no zero para 3897. Line de alta ascente. Condor 077 Airborne at 14, call Salvador Approach Control on 120.80. Ok, 120 decimal 8, Condor 077, obrigado. Boa tarde. Condor 077. Condor 077, radar contact on departure, climb flight level 310 via Momo departure. Ok, level 310 via Momo departure, Condor 077. Controle Salvador, Oceania 6201. Siga. Poderia confirmar a frequência? 1251, secundária 13325. 351, autoestacionado 13325, Oceania 6201. Afirmo, bom voo. Obrigado, bom voo. 47. 7, autorizado a decolar, pista 10, vento 160 graus, 069. Tive decolagem da 10, tá? 32197. Primeira nave chamando o controle, passou 87. FAB 2287, a sua identificação. Série 2287, contato radar 80 milhas Nordeste Salvador. Da presente, vai na PRO de Bonf para interceptar a chegada Bonf. Ajuste 10119 e reporte inicial de descida. 109, da presente, vai Bonf, está chegando Bonf. A próxima está no meio da área, pode ter, pode tirar. Dana 3897, decolada aos 17, chame de controle de Salvador em 120.80. 208-3897. Controle de Salvador, boa noite. Dana 3897, Dael, Monte, Vacruz, a 1400 pés. Dana 3897, contato radar na decolagem. Suba via saída Dael para o nível 320. Via saída Dael para o 320, tá? 3897. Condor 077, fly direct, cockpit position. 3 seconds for the Condor 077. Fly direct, cockpit position, Condor 077. Direct waypoint cockpit 077, thank you. Paulo Salvador, tá 3283, boa noite. Sente a informação aqui para a Cópia Brasília. 3283, informação uniforme. Até escuta guardando o pacote. Gente, não escuta. Só 3297 poderia voar a morte, não dá presente? A 3897 mantém o perfil da saída, aguarde a autorização do centro. Guarda, 3297. Gente, já coordenado o governo? Gente, coordene com a empregada e chame na frequência da torre 118.9. Charles Sierra Romeo, prossiga. Está em condição de voo, só tracionamento e giro do motor que faz o sucesso. Foi ciência, bota a perna. Pronto, acorda. Afirmo. Três, dois, oito, três. Autorizado para o aeroporto de Brasília, via rota do plano de voo, o nível 360. Cola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida árvore, leva. Transponda 5530, controle 120, decimal 8. Gente, o TAN 3283, autorizado Brasília, nível 360. Recolha da pista 10, curva direita, Arbor, transição Elefa. Amplitude 17, a primeira aerovia. 5530, transponder, 208, a controle. 3283, posicionamento correto, chama o controle para o Chimé Catramento. E esse? Alô, no 6472, foi tracionamento. 645, autorizado, chama o TAC. Paulo Salvador, escenário 6259, acionamento na posição posterior, pushback. Gente, é pronto, pushback, escenário 6259. Está autorizado o acionamento, vai chamar quando puxa, o 6259. Salvador, então, zero tutu, né? Air Portugal, zero tutu, clear to line up and take off runway 10. Wind 150 degrees at 06 knots. Line up and take off. Runway 10 from 022. Number 077. Yes, Salvador, 077, go. Yes. Call receive center, frequency 125.45, and enable 126.85. Okay, receive center 125.45, and mark number 126.85, condo 077. Obrigado, boa tarde. Boa. Siga. Pastor 87, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.019, pastor, pode. Controle o azul 2712 e solicita manter 150. Azul 27 no 2, suba e mantenha nível final 150. Subindo, mantendo 50, azul 27 no 2. Gente, 4530 PAB, 3 horas e 36. Qual PAB? 4530. Gente, volume 645 está aqui autorizado até o ponto de espera da pista no zero da parte 1 Índia. Próximo ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95. Ajuste o altímetro no zero, 1 horas. 39, 2 no centro Recife 1251, no secundário no 3325. Recife agora 1251 no 3325, tá? 3297. Salvador Approach, muito boa noite, certo? Portugal é 022. Portugal 022, radar contact on departure, climb flight level 330, now clear the turn, left fly direct Momo position. Para position clear to fly direct to Momo, Air Portugal 022, and request to coordinate level 350 instead of 33, please. Roger, Air Portugal 022. Salvador, 1645, quando o cara não deram nada. Confirma, aeronave chamou controle? 1 no meio, 4-5. Controle, boa noite, voo 705, cruzo 220 para 1 no 60, na Ponce. 1 705, a sua identificação dessa vez chegada a Ponce para o nível inicialmente 1-1-0. Ajuste em Salvador 10119, está liberada a velocidade. Informe caso necessário a redução. Liberada a velocidade, 1019 para 110, voo no 705, obrigado. A Portugal 022, clear the flight level 350. Clear the flight level 350, Portugal 022, obrigado. Senhor 87, informe sua velocidade indicada. Resposta, motor 132. Salvador, CNF 259, solicita push back, posição 09. China 259, autorizado push back, chama para taxa. Push chama taxa, 6259. Azul 27, 12, controle. Azul 27, 12, controle. Azul 27, 12. 9 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantém o nível 150, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203, obrigado. Salvador, Epsidal 022, request. Portugal 022. We are a bit late today. Any chance that I could be get beat position? Portugal 022, stand by. Stand by, obrigado. Trave de Salvador, muito buenas, o azul 2781, ok? Essa informação uniforme para a vitória da conquista nível 180. Voo 1645, decolar 229, chame controle de Salvador em 120, decimal 80. 608, 645, para aí. Conquista via rota do plano, nível 180. Decola da pistola 0, curva direita, subida a árvore, é dessa. Transponder 5533, controle 120, decimal 8. Subida via da El para o nível 360. Via da El 360, 645. Seu controle para azul 2781. Azul 2781, cotejamento correto, chame pronto, pushback acionamento. Chamou pushback acionamento, azul 2781. No Dan 3283, pushback e acionamento Flicker 1. Dan 3283, mantenha a posição aguardando para o pushback. Aeronave no portal 9 já finalizou o push, vai iniciar o táxi, já pode ser autorizado. Certo, Dan 3283, aguardando a nossa escuta. Senhor 87, informo que irá seguir tráfego posição 1 hora, 1,6 milhas rumo sudoeste, um Boeing 737 passando nível 120 em descida. 877, pode voar com o Boeing. Gazero 22, call Recife Center, frequency 125.45, East Enable 126.85. 125.45, East Enable 126.85, era para o Gazero 22, obrigado, boa. No 705, desça via para 2.000 pés, ajuste 1019, está autorizado em LF, X-Ray, pistão 10, repasse estabilizado. X-Ray 10 autorizado, via para 2019, está iniciando a redução, gol no 705. Sim, só número 1 na aproximação, gol no 705. Sim, 05. 06259, próximo táxi 141, pessoas a bordo, no limite 5 horas. Alterna Galeão. Oxeré 6259, táxi autorizado. Até o ponto de espera da pista 10 e a parte 1. Próximo ponto de espera chama 2, 18.5, altímetro 10, 19. Estimativo, ajuste 1019, viu, parte principal, ponto de espera da 10, 18.5, 6259, obrigado. Força aérea 2580. Força aérea 2580. Informação em curso uniforme, mantém escuta aguardando para a costa. Escuta aguarda a costa 2580. Time, pastor 87. Pastor 87, como clareza 2/2. Saulo Salvador, o TAN 3283, após a passagem do Oceaner, pode iniciar o push. Afirmo, TAN Xará 323, após a passagem do aeroporto da Avianca, retaguarda, livre pushback, chama para o ataque. Após a passagem da aeronave, está autorizado 3233. Xará 2580, pronto, cópia. Confia. Xará 2580, autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 380. Pistão no zero após decolagem, curva direita, subida árvore, elefa. Transponder 5526, controle 120, decimal 8. Brasília 380, conforme plano de voo, rota para próxima. Saída da decolando a pista no zero, curva pela direita, saída árvore com reta, 5526, o transponder 208, controle de saída, o Fábio 2580. Correto, 2580 para o parte militar? Para o parte autoridade. O Xané 6259, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 140 graus, 059. Deve alinhar e decolar a pista 10, Xané 6259. ILS, gol no 705. Gol no 705, complexo, final, XM Torre, 1895. 1895, obrigado, boa noite. Toda boa noite, gol no 705, final da 10, visual. Gol no 705, mantém aproximação, aguarde pista livre. Na 650, aguardando pista livre. Solo 3197 Tatan, quando for possível autorização, Galeão. Solo 3197, informação de uniforme, autorizado, aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Pisto no zero após decolagem, curva à direita, subida da El, Leda, Irume. Transponder 5540, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 340, decolando da 10, curva direita da Eolia de Irome, apenas 9857, 5540, transporta 208, saída, tá 3197, paciente, tem como avançar aqui? Tá 3197, proteja mais correto, chame para pushback, seu nome. Xané 6259, decolado 39, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 1208, obrigado, 6259. Gol 1705, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento, 160 graus, 079. Ele pouso no zero, gol no 705. Já na decolagem, suba via saída da El para o nível 360, está presente para autorizado direto Leda. Voando Leda, 360-6259. 3283 da TAM para o táxi 173, 3 e 10, alterna com fim. TAM 3283, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próxima ponto de espera é torre 18.95, 10.19, ajuste. Ajustado 1019, via Índia, ponto de espera 1895, boa. Estacionamento, azul 2781 no pátio 3. 2781, autorizado, chama para táxi. Autorizado, chama táxi 2781. Ponto de espera pronto. TAM 3283, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhe e mantém pressão no zero, TAM 3283. Gol 1705, no solo aos 42, livre pela primeira direção à direita, chame solo em 121, decimal 10. 21, obrigado, senhor Varek. Salvador, boa noite, gol 1705, livrou, táxi nas suas costas. César, ajuste 1019, está autorizado ILS e pode estabilizado. 601, na sequência ILS, estará estabilizado para o estado. TAM 3283, autorizado decolar, pista no zero, vento 160 graus, 079. Livre decolagem, 3283. Para o táxi azul 2781, são 57 a bordo, 3 horas, alternando Salvador. Azul 2781, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1 em Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre, 18.95, ajuste 10.19. Via, até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1 e Índia, ponto de espera, torre 18.95, azul 2781, muito obrigado, uma boa noite. TAM 3283, decolado aos 44, chame controle Salvador em 120, decimal 80. 208, bom dia. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3283. TAM 3283, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Via Arbor para 360. Juliette, gol 1705. Gente, de passagem ao ATR da Azul que vai iniciar o táxi. Corrigir, já iniciou o táxi da parte 3. Vai cruzar a sua frente. Após, ingressa Juliette para o portão 2. Juliette 02 após o ATR da Azul, gol 1705. 787 está estabilizado? Gente, complete a final e chame torre 11895, bom pouso. Já foi o 1845, grato, boa. A 3283, voe Elefa. Direto a Elefa, 3283. Boa noite, eu passei 7 na Elefa. Estou 87, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 089. Pelo pouso, pista no zero, pastor, ótimo. Torre Salvador, uma buenas, azul 2781 no ponto externo no zero, pronto. Azul 2781, mantenha a ponto de espera devido à aeronave na final. Mantenha a guarda, azul 2781. Chané 6259, chame o C para o Recife, na frequência 1251, secundário 13325. Afirmativo, confirmando, primário 1251, 13325. Afirmativo. Obrigado. Azul 2781, avista a aeronave na final? Afirmo, 2781. Azul 2781, após passagem da aeronave, é autorizado alinhar e manter, pista no zero. Após a passagem do tráfego ali, mantém não no zero, azul 2781. Pastor Sete, pista, livro à direita. Pastor 87, taxi via Alfa até a Taxi Delta. Reporte a Taxi Delta. Reportará na Delta, pastor 87. Azul 2781, autorizado a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 089. Livre decolagem 10, azul 2781. Na 3283, chame Recife, na frequência 1260, alterno 1288. 1260, 288, boa. 7, 2 azul. Quando possível, eu passei pra aqui da Delta. Solicito ingresso na pista com a esquerda para ingresso à direita no pátio 24 de autoridade. Gente, será autorizado quando precisa. Azul 27181, decolado 52, chame controle de Salvador em 120-80. Controle Salvador 2080, azul 2781, boa noite. Pastor 87, autorizado ingresso na pista 10 até a pátio de autoridade. Pastor 7. 1200 pés, cruza na saída Arbor. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba para o nível 180 via saída Arbor. 180 via Azul 2781. Uniforme, para foto. Voo 1099 autorizado para confins via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da Arbor, Elefa. Após Elefa Nítico, após Zulu 21, conforme o plano. Transponda 5551, controle 120, decimal 8. Gerente autorizado para confinso 360, via nova do plano. Decola da 190, confira a curva à direita do perfil, saída Arbor, direção Elefa. Após Nítico, Zulu 21, conforme. Voo 1099, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Câmara. Azul 2781, da presente está autorizado o Project Arbor. Direto Arbor, 2781. Azul 2781, informe o Project Arbor para entrar na conquista. Ideal para a vitória da conquista, aguarde. Seria a proa 255. Sim, está presente, está autorizado direto, destino azul 2781. Direto, vitória da conquista, da presente, azul 2781. Zero, livre acionamento, chamar ataque. O gol no 705 está no 02, tem que sair uniforme, rua, né? No gol no 705? Ah, firmo. O galeão, né? Isso aí, nível 400, chamando o seu filho. 400, tem aprovado aqui o 360, copia? Aceita. Plano 705, autorizado, aeroporto do Galeão, via rota do plano, nível 360. Pistão no zero em uso, após decolagem, curva direita, subida da El, Leda, Irume. Transponder 5553, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, rota do plano, nível 360, decolagem no zero, curva direita da El, Leda, Irume. 5553, transponder, 208, controle no 705 da Gol. Correto, bom, no 705, chama, puxa, vai caçar, né? Vai chamar, obrigado. Posição 3197, puxa acionamento no portão 7. Posição 3197 autorizado, puxa o acionamento, chama para o ataque. Chama ataque 3197. Gol 968, autorizado a chegada Mar e desça para nível de voo 050, Senegal no 099. Mar, nível 050, voo 1168.